cachorros uivando, anunciando mais uma morte. E nas ruas do recanto já andamos sem sorte. Se está tudo numa boa, a polícia aparece. Esse é o mal, sempre, sempre na hora errada. Viemos aqui lhe dar um apoio de não à violência, porque nos bairros se instala uma cruel decadência. Justiceiros, eles se denominam ser, gostam de um opala preto e vão pegar você, seja na luz do dia ou na alta da madrugada. Se sua feição for parecida, vai levar é bala. Seja na luz do dia ou na alta da madrugada, essa é a realidade de um bairro barra pesada. É onde eu moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde eu moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde eu moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde eu moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido. Há anos lutamos pela melhoria e a carência piora a cada dia. Se alguém ficar doente no meu bairro e passar mal, é capaz de morrer por falta de um hospital. Erosões engolindo os bairros vizinhos, e nessa luta não estamos sozinhos. Mas o dinheiro do povo está sendo roubado, porque nas ruas do meu bairro nem sequer tem asfalto. Não beber água de poço, eu vou fazer o quê? Sendo que água encanada prometeram trazer. Mais promessas, estou cansado de ouvir. E até onde isso vai ir? Mais promessas, estou cansado de ouvir. O custo de vida aumentando, e até onde isso vai ir? Mais promessas, estou cansado de ouvir. O custo de vida aumentando, e até onde isso bairro vai ir? Bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido. Nos becos a rapaziada fazendo a sua função, e um garoto tipo 12 anos com um revólver na mão. Na outra rua alguém em cima de um caminhão de gás, com duas armas em punho mostrando como se faz. E nesse embalo foram uma procura ter mais dinheiro. Não acharam, deram um tiro na cara do açougueiro. Depois disso as suas cistas se apagaram. Enfim, a lei do silêncio por ali pregaram. Esses são alguns fatos que acontecem por lá. Na onde tá de ti? No bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido. Que lugar difícil de se viver. Uma pá de problemas não dá pra entender. Para se distrair, mano, tem a quadra da escola, ou um prédio aterrado para jogar bola. Quando alguém faz aniversário ou coisa parecida, não dá pra comemorar, porque sai muitas brigas. Comprei uma bicicleta, mas ela já quebrou. Pois as ruas do meu bairro ele não asfaltou. Batalho faz mó cara por uma melhoria, mas tenho fé em Deus que aqui vai ser bom um dia. Enquanto esse dia vem chegando, bairro barra pesada é onde moro. Bairro barra pesada é onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Eu canto perdido e esquecido, bairro barra pesada. É onde moro, bairro barra pesada. Recanto perdido esquecido. Recanto Mônica, Pion, Vila Augusta, Jardim Félix, Jardim Margarida, São José, Parque Macedo e Marengo, Jardim Marcelo e Nápoles. Entra no mito, vai ver qual é que é. Recanto Mônica, Pion, Vila Augusta, Jardim Félix, Jardim Margarida, São José, Parque Macedo e Marengo, Jardim Marcelo e Nápoles. Entra no mito, vai ver qual é que é.